04. Sintonizado 360, São Paulo, via Ampla de Botafogo, Galva de Azulu, direto de Rio, próximo ao Fone Plano. Em Roda 1, entrada com curva direita, saída da Israel, linda. Entrada de 1, normal de sinal 8, Fone 1, 04, volume 0. No 013, cruzamento correto, responda para posicionamento. 103. Do vento não tem o tráfego do visual para entender. Dente vai prosseguir via Lima, Mike, Quebec, na Quebec Torre, 1295 para ingresso na pista e taxiamento até a Bata. O azul 5184, solo 46, livra direito, solo 2109. Quantos 04, livre girar base, formarei pista livre. Utilizado base, guardando pista livre 04. O 9280, vento 120 graus, 109, autorizado, até colapso. Azul Favilândia 84, taxiway Alpha, report before, taxiway Juliet. Vai Alpha, report before Juliet. 251, secundária 13325, bom voo. Recife 251-325, 4-4-4, por dia. Tango Bravo Luiz, que está na proa da rotatória do João Campo. Bravo Luiz, que aporta curta final no SESC. Porta curta final, Bravo Luiz. Salvador, boa tarde, voo no 395, 5 de novembro. Pouso, vento 120 graus, 109, autorizado, pouso. Utilizado pouso, pista no 0, trilho de bolso, baixado e travado, 04. Boa 9280, decolada os 48, controle 119, decimal 8. 198, gol 129280. Confia? Bom dia, boa tarde, gol 9280, decolada na Dael. Controle Salvador, gol 9280. 9280, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 360, a saída é da EL. Da EL, 360, gol 9280. O 5184, maintain position before taxi Juliette. É o 304 tempo. Sim. Tempo 5184, Yearling West Juliet to gate 09. Juliet, gate 09, azul 51. Volume 04, solo aos 50, taxi à direita, Alfa, Delta, reporta longe para da Delta, cruzamento com a pista. acompanhando. Direção da Alfa, tá virando à direita, direção da Alfa, está virando agora para o outro 145, vento 100 graus, 109, autorizado a decolar, pista no zero. Decolagem 10, tá 3, ano 400. O Lima Alfa Romeo, faça um check no transponder, stand by, por gentileza. Eco Delta Manati e o Pés. Manati e o Pés, decolador no 7, primeira curva direita, corredor achar restrito. Controle 1198, acione padrão 0125. Salvador, voo 1395. Voo 1395, prossiga. Por favor, senhor, poderia confirmar, a nossa posição aqui é Morro de São Paulo ou é mais à frente? É, Morro de São Paulo fica bem na posição aqui de 10 horas do senhor. Ok, obrigado. Afastado praticamente umas 9 milhas. O senhor, se eu não me engano, o senhor passou, acabou de passar embaixo do senhor, foi Boipeba. Ah, ok, obrigado. Eu tô vendo uma pistinha aqui, obrigado, acho que era burro. Taxi Delta, liberacional, reportagem. Corre, Bravo Luiz, final da 17. Bravo Luiz, 100 graus, 109, autorizado, pouso, pista no 7. Autorizado, pouso no 7, Bravo Luiz. Dael 3600, Dael, pode voar, Dael. Pessoal, boa tarde. 3045, pode voar direto, Dael. 3145, filho. Pode voar direto, Dael, senhor. Boa, Dael. Dael, obrigado, 3145. Braço, acionamento correto, para o estacionamento. Afirmo, acionamento táxi, responsável no 1895, em Janeiro, em Braço, com pessoas a bordo. Whisky, Sola 53, autorizado backtrack, no corte, parte 4, no frequência. Aguarda acionamento, aguarda o Bravo que Luiz ingressar no pátio, após autorizar o táxi, aponta o ponto de espera Bravo, Índia 99. Terra, prossegue condições visuais via corredores, reporta a ingressão de Interlagos. Desce para 2000, ajuste no 0111, está autorizado o final do procedimento, 4206, recorte estabilizado. Voo 9280, agora conserto recife, frequência 1251, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, obrigada, bom dia. O meu índio numeral futui. O Mike Delta no visual já na 744 da Livre Táxi, a próxima de verdão no 7. Salvador, Gol 97, da Novembro, 2400, confirma. 1755, nós temos pré-autorizado 360, aceita? Aceita. 1755, Confins, 360, autorizado, vira pessoa 16, Vivaldo Almo 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Cross Bridge, controle 119.8, acione 5076. 360, da El, Leda Bridge, perto do 116, Cross Bridge, 398.566, transponder 17. 5076 no transponder, copiou o gol? 076, firme. 755, procedimento correto, pode plano para posicionamento. Areia 1, 7. Diz quem é que nos fala, prossiga? Deixa agora o instante cópia. Salvador, voo 395, vai atingir 060. O voo no 395 está autorizado a descida para 2000. O ajuste é o 0019. 2000, 0019, grato. Dinâmica. 325, Brasília, 360, agora de instante cópia. 1925. Quem quer olhar no mapa 360? Azul, 4206, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, com pouso. 4206. Fome para Teixeira, 400, pronto? Boa tarde, Azul, 4206. Azul, 4206, boa tarde, checa trem de pouso, vento 110 graus, 12 nós, autorizado pouso, pistão 0. O Delta decolado 58, controle 119, decimal 8. 198, Delta. Controle Salvador, é o papapapá, Mike Eco Delta. Quer confirmar pessoas a bordo? Visuais do meu pé, direto Manati, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Reporte para 20 milhas afastado de Salvador, Mike Eco Delta. TAM 3145, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, TAM 3145. 360 autorizado, via Zulu 17, Vivaldo Almo 0, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, controle 119, decimal 8, acione 5102. Brasília autorizado 360, Upper Zulu 17, decolada 10, primeira curva direita, Arbor Elefa 5102 no transponder, 198, controle, protegeu o gol na 925. 925, deslizamento correto, mostrando para posicionamento. 125. Salvador 3217, pushback no sinal. 04 está livre, reporte táxi. Vai reportar táxi. Quase, aquilo Quebec Terra, tem uma aeronave na final da pista. 1-0. localizado, Gol no 395. Gol no 395, chame torre, 1 noite, 95. 395, obrigado, 395. Também é solo 01, direito do solo 2019. Alfa autorizado a alinhar, reporta alinhado e pronto, com o seu acesso. Dado rotatório aqui no Quebec Terra. Motor em Salvador, boa tarde, Capitão 4, formação 90. 354, desce ao 050, chegada à área. Foi encostado, você pode confirmar o nível autorizado? 05050. 050 na chegada Mari, tá? 354. Confirme o vento, por favor, senhor. 130 graus, 109. 1395. Sensorizado o pouso, 1395. Torre, 118, decimal 95, com pouso. Não copiei. Passa pego, Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, dá presente, reporte curto final no SES. Passa na curta final no SES. Quatro vai manter a posição de flash. Mantém a posição, estimado minuto da colagem, em Dom Herói. Aí, vai dar um instante, mas se eu posso ver para que horas? Para o táxi 155 a bordo, alternando Guarulhos com 320. Poderia confirmar a alternativa? Guarulhos. Autorizado o táxi via Envia Alfa, no ponto esperado 90 Torre, 1895, QNH 10 Nuno, boa viagem. Envia e Alfa, ponto espera da 10-2, obrigado. O azul 42106, vai observar o táxi aeronave da TAM, vai ingressar na Juliette para o portão 01. Teria um estimado para o voo da 925, temos uma aeronave agora finalizando o táxi no 06, ela vai iniciar após autorizar aí o seu pushback. Sim, após a passagem do zero, da aeronave do 06, está autorizado o pushback do voo da 925. 95 decolada 05, controle 119 decimal 8. Confirme seu voo no 395. Solo 121 decimal 9. Livrando à direita, 1-3-9. Salvador, Mike com Juliette, é 1-0-1-1. Foi, Mike com Juliette, 1-3-9. Alfa, decolado 06, curva esquerda, cruza o campo sobre a cabeceira no zero, reporta no cruzamento. Forma o tráfego, um Bravo November 2 Papá, final de 3 milhas 17. Jumei Bravo, vai colar à esquerda e contará cuidar do campo. 2 a bordo, 3 horas e 19, campo. No 755, está autorizado o táxi, via Índia e Alfa, do ponto esperado 10, Torre, 1895, QNH 1091, boa viagem. 1-1-2-2-9-5, bota. Gol 925, após a passagem da aeronave da mesma companhia, só retaguarda, que vai taxiar para o ponto de espera, está livre após táxi. Quem que após a passagem da aeronave da retaguarda, está autorizado, 1-1-2-5. November Alpha no visual, pro de buraquinho, controle 119 decima 8. Vai seguir pro de buraquinho, controle 119 decima 8. Índia November Alpha. Na posição 08, tá livre, reposta táxi. Confirme pro controle? Livre, Mike, com Juliette. Positivo, Índia November Alpha. Prossegue com a sua visão do corredor forte. Confirme a intenção de voo. A prosseguir corredor forte, a 1 no meu pé, já passando até 20 milhas. Índia November Alpha. Positivo, Índia November Alpha. Está livre, 3594, desça para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado final do procedimento de LS, X-Ray, repórter estabilizado. Ok, graças a 2000 pés, descendo para 2000 pés, 1011, repórter estabilizado. Tá olhando, 50, está 1 milha nordeste do campo, comprou nordeste, está no meu pé. Não interfere. É o Leda DCT, da El Leda, após direto o destino. Da Videv, então, da El Leda Videv. O Whisky Yankee me foca. Salvador, Gol 1925, está pronto para o táxi. Alternativa é Campinas, 3:40. A bordo estão 125. Está autorizado o táxi via Indy Alfa no ponto esperado 10, Torre 1895, QNH 10, Nuno, boa viagem. Autorizado o táxi via Alfa, lá chama a Torre, acionado, com ajustado 10, 11, uma boa tarde. O 395 vai observar o táxi da aeronave da mesma companhia, após a passagem da mesma, está aí livre ingresso na Juliette para o portão 04. Livre. Obrigado. Comandante, boa tarde. Boa 3628, descida ao nível de voo 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. Bono 013, autorizado o táxi via a parte principal, Indy Alfa, no ponto esperado 10, Torre 1895, QNH 10, Nuno, boa viagem. Parte principal, Indy Alfa, Torre 1895, QNH 10, Nuno, obrigado. O azul 5185, na escuta? Você poderia confirmar o destino? 5491, desce ao nível 060, chegada a MAN. Chegada a MAN, todo pronto, descendo para o 060, 5491. Está 3594, estabilizado, visual 4. 755, vento 120 graus, 129, autorizado a decolar, Pedro Zé. Colagem 755. Papa Rodrigo, no Mebral, pede atenção para 2510, em treinamento. Gente, autorizado 2510, em Mebral, Alfa. Então 3594, estabilizado. 2510. Estabilizado, 3594. Atue agora, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 2895, tá 3594, boa. Torre Salvador, boa tarde, na 3514, baixada travada na final da 1-0. 514, boa tarde, vento 120 graus, 129, autorizado pouso, pistão 0. BB pouso 1-0, tá 3514. Voo 1755, decolado 14, controle 119, décima 8. 98, boa. 125, após aeronave na final, a linha mantém, cabeceira 1-0. Após o pouso da aeronave, aqui na 5, contato radar, sobe ao 360, CD da EL. Positivo, 360 da EL, 1755. Bruno 601, esse é o nível de voo 070, chegada Mari. Correção, chegada Bonfi. Cascavel 72, é o Força Aérea Brasileira 2472. Positivo, mantendo o nível de voo 190, a chegada é a Mari, reporta no ideal descida, Cascavel 72. Já no ideal? Desce ao nível 080. Aqui é com Juliette, descida para 1.500 pés, na proa de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Controle, é o som 3190. 3190, desce para 2.000, autorizado final do procedimento, reposto estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, o som 3190. Trip 5490, chamou? 5219. Trip 5219, poderia confirmar para que horas foi feito o plano? 3.000 pés, o ajuste 1011. 3.000, 1011, mantenha as restrições da carga. A critério do comandante, a descida 3.628. Certo, comandante, 3.628. O Trip 5491, desce para 4.000 pés, o ajuste é 1011. 1.011, descendo para 4.000, Trip 5491. O voo 1601 está autorizado, nível 050 em descida. 5 no 4, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Batango Lima Kilo X-Ray, prossiga para o controle. 198, uma boa tarde. Tem acionado, confirme o nível que solicita. 712, o Lima Kilo X-Ray, para acessar o nível 120, tem condições de manter a proa 260, afastando de Veracruz para subir. Temos uma aeronave aproximando pelo setor norte da Parica e outra pelo setor sul. Gente, subindo ao nível de voo 120, o Lima Kilo X-Ray. 3217, chama o centro Recife, na frequência 1251, secundário 1325, bom voo. 251, pressão 25, já, boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, voo 925, passe agora 2000. Voo 925, contato radar na decolagem, sobe o nível 360, saída Arbor. 360 no perfil Arbora, voo 1925. Então 3190 estabilizado? Afirmativo, senhor. Chama Torre, 118 decimal 95, bom pouso. 118.95, obrigado, boa tarde. O Cascavel 72 copiou o controle e descida ao nível 060. Salvador é o TAN 3190. 19, 8. 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 9, frequência 1251, secundária 13325, no voo. Santo de Salvador, boa tarde, Golno 013, passando 1300, saída da El. Boa tarde, 1013, contato radar, sobe o 360, saída da El. 360, saída da El, Golno 013. Golno 755, copiou o controle? Salvador, passo parede 2263, tem informação November. 72263, desce ao nível 070 pro Odmari, chegada a Mari. 070 pro Odmari, chegada a Mari, no ideal de descida, pode ser? Positivo, no ideal está autorizado, 070. Grato, passo parede 2263. O 35491 reduz a velocidade para 230 nós. 230, reduzindo a 35491. Voo no 755, controle. Ah, sua escuta, prossiga. Chama Recife, frequência 1251, secundária 13325. 1325, boa. 13325. 3325. Atingindo 3000, 3628. F para 2000, 2000, o ajuste é 1011, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado, 3628. 2901, autorizado o procedimento, repassaria estabilizado, 3628. O trip 5491, agora 2109 na descida, descendo para 3000 pés, o ajuste permanece 1011. 1011, descendo para 3000, agora 2110, então reduzindo o trip 5491. Mike é com Juliette na proa da rotatória, reporta visual com o campo. Controle Salvador, passo para a 2263. Existe a possibilidade de voarmos ITAP ou Duna? Para o sequenciamento, mantendo o MARI 2263. Passo para a 2263, vai manter MARI, pá. Salvador, tá 3190, livrou, na pista. 3190, vai taxiar via Alfa, enquanto a gente taxa a Juliette. Via Alfa, importa que a Juliette está 3190. Gente, Mike é com Juliette, torre 118, decimal 95, bom pouso. Juliette, após a rotatória para sair final do Zé, previsto 360, final 33. Dá presente autorizado ITAP. Dá presente ITAP, passageiro 2263, grato. Trip 5491, vai seguir um Airbus 319, agora 12 horas a 7 milhas. Está estabilizando agora no localizador, passando zona. Está sendo ITAP o mesmo no TQS, mantendo 200 nós agora, trip 5491. Positivo, desce para 2000, o 5491 aguardando autorização do procedimento. 2000, aguardando a sua escuta, o 5491. Estabilizado, avistando, 3628. Positivo, 3628, torre agora 11895, com pouso. 1895, boa tarde, 3628. Azul 5185, chegou com a empresa sobre o plano que foi feito para Campinas? Não, não chegamos com o centro e nem o nosso sistema possui plano de vocês. O Marcos Juliette, só para informação, tem o segundo tráfego já sequenciado. É o número 3 para Pouso Salvador, Marcos Juliette, guarda novas instruções. Positivo, positivo. Pela direita, curva pela direita. 1925, chama agora o Centro Recife na frequência 1288, secundária 1260. 288-260, uma boa tarde. Pouso, pistão zero. Autorizado pouso, na 1-0, 3620. Voo 1601, está sujeito o radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 1200. Proa 200, limitado pela magnética 1-0-0 de Simbra. Esquerda, proa 200, limitado pela 100-1-0-0 de Simbra. O TRIP 5491 está autorizado, final do procedimento. Reporte estabilizado. Estará estabilizado então no X-Ray, o TRIP 5491. Chama Recife, frequência 1251, secundária 13325. 5491 estabilizado? Agora estabilizou, né? Extraí o TRIP 5491. Positivo, reduza para aproximação, completa final, torre 118, decimal 95, com pouso. 1895, bom final de semana, amigo. Não prossegue descendo? 601 desce para 3000, ajuste 1011. 3000, melhor. Cascavel 72, está sob vento radar para sequenciamento, curva esquerda para o norte. Seu limite será magnética 1200 de Simbra. Noite, Salvador, muito boa tarde. O TRIP 5491 é estabilizado no X-Ray, tem um campo à vista. 5491, boa tarde. Continua a aproximação, informarei pista livre. Guardando pista livre, TRIP 5491. O Mike Xilete, após interceptar a rotatória, está livre final no 7, segundo o tráfego já passando, marca 2 terras. 0, autorizado via Upwisk 58, decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Controle 1198, acione 5145. Autorizado 390 para Recife e Upwisk 58. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1198, nosso transponder 5145. O noite 56, contagiamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reporta posicionamento. Faz o pouso para sair copado. Botanista, Taxi Juliette. Alfa, reporta a Juliette, 3.2. Trip 5.2, 1.9, Vitória da Conquista, pronto? Afirmativo, pronto, 5.2.19. 5.2, 1.9, Vitória da Conquista, 2.0.0 autorizado, decola da 1.0, primeira curva direita, saída Arbora, após direto Vitória da Conquista, controle 1.1.9.8, acione 5.1.6.4. Centro atualizado, 200, para a Vitória da Conquista, ideal, decola da 1-0, segunda curva à direita. Após alvo, direto Vitória da Conquista, o controle 398, transporte 5164, 35219. 5219, corrigimento correto, poste plano para puxa e acionamento. Até para a puxa e acionamento, 5219. Então, 3628, vai ingressar na Juliette, portão 06. Juliette para 06, 3628. Podia confirmar o vento 5491, por favor? 130 graus, 12 nós. Obrigado. Tá. 4206, Recife, 370, Lagoa Estante, copy. Luiz 472, a curva agora à direita, vai na Pro 080. Autorizado LS, desce para 2000, ajuste no 0, 2472. Mike Cruzette, vento 130 graus, 13 nós, autorizado pouso, pistão 7. Na descida, ô Mezerano? 2 mil pés, autorizado ILS. ILS, poderia confirmar o setor de sobrevoo? Gente, aguarde instante, cópia, Bravo, que Luiz. Proa, curva esquerda, pro 060. Limite dessa proa é o localizador, desce para 2 mil pés, 1011. Desce para 2 mil pés, curva na esquerda, proa 060, 2 mil pés, 1011. Passaria 2263, limitado pelo localizador. Transição Caju, controle 1198, acione 5153. Porta o ponto, espera da papá. Porta 206-5153, cumpriu com o transponder? Porta 206 com o trajamento correto, pode quando o congestionamento. Salvador, Salvador, mil pés, pronto? Salvador, mil pés, decolagem 98, acione 01 no 6. Alô, Salvador, boa tarde, a trip 5491 livrou. 5491 vai taxiar via Alfa Juliette para a posição 03 do pátio 3. Alfa Juliette 03 do pátio 3, o trip 5491. 2263. 72 estabilizado no localizador. Chama a torre agora 118.95, completo o ILS. 1-98, Bravo Cruzeiro. Cruzeiro que me informa, autorizado ingresso, a porta ali é pronta. 02 a bordo, acionamento táxi, torre 1-895. Vento 120 graus, 0 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Para o 601, né? Sim, foram 601. Sim, repouso. Então, Salvador, Cascavel 72. Cascavel 72, reporte externo, 3 checados. Já está com o trem baixado e travado, Cascavel 72. Sim. No zero, não. 01-4010, 01-4010. 2263, ultrapassar o curso do LS. O localizador. Novo limite é magnético no 30 de Simbra, 2263. Confirmando, é magnética? 130 de Simbra. 130 de Simbra, passagem 2263. 118, decimal 95, a torre. Maquila 6, está pronto para iniciar. Você pode ir para a descida ali, Maquila 6, ajuste no 09. Right. Autorizado, táxi, a porta onde espera da Oscar, Bravo Kilo. Bravo que aqui no informe, vento 120 graus, 129, autorizado a decolar, pista no 7. Número 01, no solo, aos 35, direita, solo, 219. Direita, 219. boa tarde, eu vou mudar 601 também, não? Boa tarde, Gol no 601, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, gate ao 02. Alfa Juliette 02, no 601. É isso aí. Controle de Salvador, Papa Comunismo Negra Alfa, centro do aeroporto, do 57, italiano pede descida para Virgínia. Controle, o 263, vai curvar agora à direita, guarda por 160, nessa pro estabilismo no ILS. 2263. Direita, 160, autorizado o localizador. Passagem 2263, reportagem estabilizado. O que o nome liberal chamou? O Whisky Yankee Uniforme, senhor, decolado, só escuta. Uniforme, sobe 400, voa, Adael. General liberal, vamos, Adael, o Whisky Yankee Uniforme. 510, a 2500, pede descida para 2500. Para 1500 autorizado. Autorizado, 1510, Juliano Bravo. E o Azul 5185, aguarde um instante a cópia. O Azul 5185, já recebemos aqui o plano no sistema. Aqui. Aguarde só mais um instante, ok? Os 10.011, Mike Abdel. O Azul 5185 é o solo novamente. O motivo da espera pela cópia é estamos apenas aguardando o Centro Recife gerar um código transponder para o seu voo. Aguarde, assim que o transponder chegar, será pago a cópia. E não temos assim uma previsão para lhe passar, ok? Mike, prossiga. Estamos apenas aguardando aqui a geração de um código transponder. Assim que chegar, eu chamo o senhor para cópia. Tabela 72. Visual chamando o ponto ideal para descida. Mike. Estabilizado na final da 10, passageiro 2230 a 1 milha de externo. Afirmativo do 2263, reduz para mínima limpa, chama a correção de 1895. Reduzindo, 118.95, passaria 2263. Torre Salvador, muito boa tarde, é o passaria do 2263. Passando externo, trem baixar travado. Passaria do 2263, boa tarde, informarei pista livre, continua a aproximação. Guardando, passaria 2263. A hora de decolagem 20, 16, 20, 16. E a previsão é que seu plano chegue em mais de 8 a 10 minutos, o seu plano chegue aqui para o nosso sistema com o transponder já gerado, ok? Esse voo não era repetitivo, a princípio nós consultamos aqui na listagem e não foi encontrado. Creio que esse plano foi confeccionado para essa hora. No meu pé, isso para ingresso de Interlagos e de Nova Verão. Mike Eco Delta chama Torres, 1895 agora, Mike Eco Delta. 2263. 06, chame para o táxi. Já de ingresso, a porta alinhada, pronto, isso não serve. Correu, Mike Eco Delta. Mike Delta, reporte fora da ponta. Reportará. lá, chama a torre 118-95, completo o ILS, 6943. Você pode confirmar a frequência, 18? 18-95. Salvador, boa tarde, Rio de Janeiro 6143, estabilizado no localizador da ADS. 6143, boa tarde, reporte externo, trem checado. Sorry, o Maikia Codel está visual com a Xané, pode prosseguir na retaguarda do mesmo? Mano, a Xané está a sinal de 8 milhas, visual? Afirma, tio. Ok, mantendo a espera sobre o farol Itapuã, após o Xané está livre. Circuito pela direita, 197, Mike Delta, reporte base para o sinal. Delta, reporte área de base para o sinal. Série 2263, solo as 42, direita, solo 219. Liberando solo 219, passarei 2263. 251, alterno 3325. 251, 3325. Paz Lima, Papa Mike, prossiga. Salvador, muito boa tarde, eu passarei 2263. Faria 2263, livre o táxi Alfa Juliette e a posição é a 01 do pátio 3. Alfa Juliette, posição 01 do pátio 3, passeio 2263. Uno no nós. Entre pouso na Delta. O Delta prosseguindo retaguarda do Oceanel. Ciente, ponte base para o final, Mike Delta. Delta. Salvador. Falou Salvador, 3567. Tá, 3567, prossiga. Brasília, nível 360, informação 90. Ok, tá autorizado em Brasília, 360 nível, via UP Zulu 17. A decolagem é da 10, curva à direita, a subida Arbor, após DCT Lefa. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5147. Autorizado 360 para Brasília, operador 17, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, após DCT Lefa, controle 110.